Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo começando no seu rádio. Segunda-feira de carnaval. Abre alas que eu quero passar, gente. Excelente segunda-feira pra todo mundo. Como é que tá esse carnaval, né? Tá igual a música do Naldo. Se joga, joga. Que beleza. Um bom carnaval pra todo mundo, né? Hoje, 3 de março. Segunda-feira de carnaval, que maravilha, é o Central do Sertanejo, começando aqui com seu amigo Silvio Ferraz, trazendo para você o melhor sertanejo, sertanejão universitário, claro que no clima do carnaval, trazendo também várias informações para você. E eu já começo o programa de hoje falando aí da dupla Guilherme Santiago. Guilherme Santiago comemora o sucesso do clipe Jogado na Rua. Os sertanejos Guilherme Santiago estão comemorando o sucesso do clipe e da música de trabalho, que é a sua nova música Jogado na Rua, que acaba de atingir 1 milhão de acessos no YouTube. A canção faz parte do mais recente álbum, Tudo Pra Você, lançado pela gravadora Som Livre. Não é brinquedo, não. O clipe, que entrou no ar dia 17 de outubro no canal oficial da dupla no YouTube, faz um estilo sertanejo mais tradicional e o ritmo mais baixada, né? Um toque de sanfona, além de apresentar grande diferencial. A música começa com a segunda voz de Santiago. Olha que bacana! Ficamos muito felizes por esse resultado. É uma alegria saber que a galera está gostando. Queremos agradecer por receber o carinho do público dessa forma. Esperamos que todos continuem curtindo sem moderação o nosso sucesso Jogado na Rua, que você vai ouvir agora, começando o Central do Sertanejo nesta segundona. Central do Sertanejo. Não tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz.

meu facinho. Vamos mais pra frente, vamos ensinar. Vamos agora. Chegar aqui. Eu pergunto e você responde. Vamos, é. Direita, esquerda, no meio. Direita, chaca, esquerda, chaca, no meio. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca. Bom demais. Valeu, a legal. Do Carnaval 2014. Israel Novaes e Pissirico, tchaca. Luan Santana, se topa. Conrado Alexandre, quem nunca? Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Gente, tá chegando muito mais sucesso, muito mais música. Acredito também que a dupla Taim e Thiago, fez bastante show nesse carnaval de meu Deus aí, né? Gente, essa música Cafajeste tá fazendo sucesso em todo o Brasil. Já chegou a ser a primeira tocada, a primeira mais tocada em todas as rádios aí do segmento sertanejo, né? Que luxo! Então vamos ouvir aí, no clima do carnaval, no clima do Cafajeste, com Taim e Thiago. Marcelo me ligou, me chamou para jantar. Chorou, já comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. O que eu gosto mesmo é de amor com sal. Eu gosto é daquele cafajeste. Aquele que não liga e que não me merece. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional. E outras loucuras fora do normal. Amor, piração total. Eu gosto daquele cafajeste. Aquele que não liga e que não me merece. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional. E de outras loucuras fora do normal. Amor, piração total. Comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. É que eu gosto mesmo, é de amor com sal. Eu gosto daquele cafajeste. Aquele que não liga e que não me merece. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional. E de outras loucuras, fora do normal. Sequência do Central do Sertanejo nesta segunda de carnaval. Eu tô indo pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto com muito mais sucesso, mais música na sua rádio preferida. Já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta aqui na sua rádio preferida, Central do Sertanejo. Nessa segundona, 3 de março, começando aí o mês de março numa boa, né? Segunda-feira de carnaval, todo mundo no clima da folia. A galera já se divertiu bastante, já curtiu bastante, já zoou com os amigos, com a família. Agora já tá aí na segunda de carnaval, preparando pra terça, que a quarta de cinza tá chegando, né? Olha, eu vou falar pra vocês agora da cantora Paula Fernandes. Paula Fernandes comenta sobre o interesse da mídia sobre sua vida particular e fica muito irritada com isso. Na última semana, Paula Fernandes gravou aí o programa Altas Horas, comandado por Serginho Grossman. Nos bastidores, a cantora e compositora mineira, que estava com um vestido estampado bem curtinho, conversou com a imprensa sobre o interesse da mídia na sua vida particular.